este humilhante o sacrifício de Jesus, subindo no Calvário para morrer em uma cruz. E pouco tempo antes, subindo ao monte para orar, pediu para Deus Pai uma outra forma de pagar os erros, pecados de toda a humanidade. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E a própria humanidade não quer se conscientizar que aquele sacrifício ele fez em seu lugar. Passando em frente a ele, desdenhosamente brilham, e os mais atrevidos no seu semblante cuspiam. E tudo ele aceitava, pensando em nossa salvação. E por isso eu agradeço em forma de canção. E quando o véu do templo se rasgou, seu sangue no Calvário derramou. Mas ao terceiro dia ressurgiu, e agora está à destra de Deus. E quando o véu do templo se rasgou, seu sangue no Calvário derramou. Mas ao terceiro dia ressurgiu, e agora está à destra de Deus.